clique em www.radioantenaweb.info. Dê uma voltinha pela nossa página e já sabe, pode guardar, baixar os programas da sua preferência. Venha então daí conosco, até bem perto das 23 horas, vamos juntos, eu, você e a música, percorrer Portugal de leste a leste. Olhe, fui às sortes e safei-me. Eu sou o tocador da concertina. Olha aqui. Vamos embora. Olha o tio. Esse acorde onde está? Onde estão os ferrinhos? Onde estão as palminhas? Não oito. Vamos a ele. Atenção. Fui às sortes e safei-me direito que nem um fuso. Não compreendo aquele uso de fazer tudo aprumado. E lá coisas que eu cá sei que só se fazem curvado. Fizeram-me a vistoria, levaram tudo a preceito. Até me viram no peito e um pouco mais ao fundo. Cada qual da sua vez e tal como veio ao mundo. Atenção. No fim, já mais à tardinha, deram-me um papel timbrado. Onde vinha o resultado, não me deram qualquer uso. Fui às sortes e safei-me direito que nem um foso. Vamos à segunda. Atenção. Fui às sortes e safei-me direito que nem um foso. Não compreendo aquele uso de fazer tudo aprumado. E lá coisas que eu cá sei que só se fazem curvado. Fizeram-me a vistoria, levaram tudo a preceito. Até me viram no peito e um pouco mais ao fundo. Cada qual da sua vez e tal como viu ao mundo. No fim, já mais à tardinha, deram-me um papel timbrado. Onde vinha o resultado, não me deram qualquer uso. Fui às sortes e safei-me direito que nem um pouso. Acabou o cantador. Vou ouvir os tocadores. Não quero ver. Não quero ouvir o João Gil. Toca bem. Agora quero ouvir o Rivelo. Parece uma branqueza. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Olha o acordeon, Manuel Paulo. É bonito. Olha o ti. Olha o ti. as palminhas do Jorge Palmas. Não saias do tempo. Tá bom, tá bom. Já tem as mãos encarnadas. Olha os ferrinhos. Carioca. Lá de Copacabana. Fui às sortes e zapei. Direito que nem um fuso. Sorte uma mãe sendo cobra. Esta é a moda que hoje aqui vamos cantar. Ao desafio, à rebeldia, ao assobio, uma história vamos contar. Era uma vez um adufo ou um pandeiro, uma pandeireta, um breco, breco, uma viseira, um cavaquinho de limoeiro. Nem me interessa como é. E cantam elas: é um milhão vadio acompanhado ao assobio. Cantemos todos: olaré, olaré. Vamos para a frente. É um milhão vadio acompanhado ao assobio. Chama. Nem me interessa como é. E cantam elas: é um milhão vadio acompanhar ao assobio. Cantemos todos: olaré, olaré. Vamos para a frente. É um milhão vadio acompanhar ao assobio. A sensação do tocador numa canção é como bater no bombo. Calem-se lá, que a seguir vêm as mulheres, que ao falar e ao cantar e na figura fazem-me lembrar colheres. Mulheres essas, onde tu virás comer, quer mais acima e mais abaixo até no meio, é o meião que te faz tremer. E mais te digo, oxalá não mais precises, o meu meião é para cantar. Nem me interessa como é. E cantam elas: é um milhão vadio acompanhado ao assobio. Cantemos todos: olaré, olaré. Vamos para a frente. É um milhão vadio acompanhado ao assobio. Chama. Nem me interessa como é. E cantam elas: é um milhão vadio acompanhado ao assobio. Cantemos todos: olaré, olaré. Vamos para a frente. É um milhão vadio acompanhado ao assobio. Início da emissão 18 de Portugal de Les a Les com os Rio Grande, Fui às Tortas e Safaima. Ainda o grupo de música popular portuguesa Maio Moço com a Tirana morreu ontem. e também os Sons da Terra. Malhão Vadio. Foram os primeiros temas a passar nesta emissão 18 do Portugal de Les a Les. Onde quer que esteja, o que quer que faça, o que importa mesmo é que fique na nossa companhia, na companhia da sua rádio preferida, Antena Web. Meu nome é Diamantino Teixeira. Todas as quartas-feiras levo até si esta emissão de Portugal de Les a Les. Juntinhos, vamos até bem perto das 23 horas. E agora, olhe, venha aí comigo. Vamos até à Ribeira. Isso, à Ribeira do Porto. Ou de Lisboa, se preferir. Ou de Coimbra, eu sei lá. Musicalmente vamos mesmo até à Ribeira com os Já Fumega. Depois Luís Represas, o tema Feiticeira e os Ban Mundo de Aventuras. Outra margem.

mais um mundo e amor. Espero que continue por aí na nossa companhia. Estivemos então com os Já Fumega, o tema Ribeira, ainda Luís Represas, Feiticeira e os Ban Mundo de Aventuras. Agora, os sons de Lara Lee, Eu Gosto Tanto de Ti, e ainda a voz de Ana. Quando a rádio toca esta canção? Gosto tanto de ti. Mas não. Vamos prosseguindo nesta emissão de Portugal de Wesley, emissão para quarta-feira, 22 de junho, ano de 2011. O meu nome é Diamantino Teixeira e até bem perto das 23 horas vou tentar ser, é claro, a sua melhor companhia. Esteja você onde estiver, com quem quer que você possa estar, faça você o que fizer. Musicalmente vamos prosseguir nesta emissão com os Da Vinci, Conquistadores e ainda Paulo Alexandre. Verde, vinho. Bom, para mim, fresquinho.

queixas da cidade. Nunca se senta à minha mesa, nunca me leva à sua herdade. Para ouvir um trocadilho, a tornar realidade um sonho que eu prefiro. Chegamos assim ao final da emissão 18 do Portugal de Leste a Leste. É o final da emissão 18 do Portugal de Leste a Leste, referente ao dia de quarta-feira, 22 de junho. Todas as quartas-feiras percorremos eu, você e a música Portugal de Les a Les. Resta-me desejar-lhe a continuação de uma excelente noite de quarta-feira. Não esqueça que amanhã é feriado, dia de Corpo de Deus. Um feriado bem importante para, nomeadamente, os católicos. Portugal de Les a Les volta de hoje a 8 dias, se Deus quiser, para mais uma emissão. Para que juntos possamos percorrer musicalmente Portugal de Les a Les. Até lá! Tudo de bom, uma ótima semana. Os últimos sons desta emissão de hoje para Rita Guerra, Brincando com o Fogo. Ai, ai, não brinque, senão queima-se. Então até para a semana, se Deus quiser. Boa noite, gente boa. Abraços. A chamar por mim. saber